coração não é de aço, então vira e mexe, junta os pedaços. Faço uma escultura pós-moderna, pelo menos eu acho, já que nunca fica igual, sempre muda. Às vezes maleável, às vezes mais cabeça dura. Fechado, depois de tantas mágoas. Aberto, depois que a maré baixa, e vamos nós dar sequência no jogo da vida. Sei que não traz o zap na manga pra ver se ganha a partida. Tá louco, tá osso no ar, só decepção. Tô pra procurar no Google blindagem pro coração. Parece brisa de back, né? Mas não é. Talvez seja falta de fé no ser humano, né? É. Nada como a miséria pra você saber quem realmente tá do lado de você. Na bonança é muito fácil, todo mundo tá feliz. Tem uísque, tem maconha, cocaína pro nariz. Vários amigos, muitas mulheres, claro, natural. Seduzindo e me conduzindo à experiência carnal. Champanhe brinda, neon lingerie brilha, piscina aquecida, mais uma pra minha lista. Poesia, vida bela, bela vida, maravilha. Até que pinta num estalo, polícia, fim da linha. Isso no meu caso, mas são várias possibilidades pra que de uma época ou de alguém você sinta saudade. Fé em Deus é geral, nas ruas da capital, na baixada, no interior, a saudade é letal. Estamos firmes, nas batidas sempre fortes. Salve! É isso mesmo, moleque. Fé em Deus é geral, nas ruas da capital, na baixada, no interior, a saudade é letal. Estamos firmes, nas batidas sempre fortes. Salve! É isso mesmo, moleque. Será que nessas andanças que a vida me reserva ainda trago a esperança de reviver a época em que todos seguiam sempre os mesmos passos? A gangue reunida, os guerreiros lado a lado. Mas o tempo passou, muita água rolou, cada um com o que seu destino reservou. Pelo amor, tio, dói no coração. Meus parceiros, meus irmãos, trancado na prisão, sem perdão a condição que nos foi imposta. O fim foi esse menos pra quem se refugiou na escola. Depois veio a moda, maconha da hora, e o presságio de que não ia ser bom o fim dessa história. E você sabe que a vida é evolução. Nessa trajetória, game over pra vários irmãos. Então eles se vão, mas deixam as marcas no coração, que ardem como brasas. Por mais que preparado e pronto pra batalha, nenhum combatente quer que seu parceiro caia. Estendo a mão e faço a oração pra que Deus seja benevolente com sua situação. E não tem jeito, a saudade é uma arma letal, porque bate direto na alma. Isso no meu caso, mas são várias possibilidades pra que de uma época ou de alguém você sinta saudade. Fé em Deus é geral, nas ruas da capital, na baixada, no interior, a saudade é letal. Estamos firmes, nas batidas sempre fortes. Salve! É isso mesmo, moleque. A fé em Deus é geral, nas ruas da capital, na baixada, no interior, a saudade é letal. Estamos firmes, nas batidas sempre fortes. Salve! É isso mesmo, moleque. Coração de vagabundo é ponta de lança desde criança, mais que afiado e blindado pros vermes que clama. Lugar na arena, fé que fortalece a crença em Deus, pra eu enfim ser mais um gladiador e não servo da besta. Também sonhei com campos floridos e parques, crianças felizes brincando nos finais de tarde, famílias reunidas por belos laços de amor, que o sangue do eterno cordeiro, o amenizador de vários zicas, que ontem tava aí de Maserati, de chopar, e hoje a saudade faz lembrar. Na sorte eu não confio, pois triunfo se alcança com a luta. Ditado mestre que reina na cadeia e na rua. Mas olha aí, ó, e hoje você vê, moleque não quer estudar, só quer saber de crescer. E meio ao crime envolvido com os ladrão, pra depois completar 18 e ser condenado ao montão. E mastigar cacos de vidro lá em Laus, ou reunir os parentes e amigos no seu próprio funeral. O tempo passa por nós e que nem vento, hoje com 34, ainda dos dias me lembro em que ficávamos no Minho ali curtindo um bom e um belo som, toca discos e copos de vinho. Mas quem nos dera, pra muitos era quimera, carro bom e uma casa própria ao invés de uma jega na cela. Contrariando, tô vivão e benéfico, alcançando a vitória por mim mesmo, sem intermédio daquilo que reluz sobre a luz. Impõe um medo pra depois cê ter receio de olhar frente a frente no espelho. Em primeiro, lealdade à família. Seu filho primogênito tá pronto pra guerrilha, e propagando amor na adversidade. O coração de vagabundo é triste a saudade. Fé em Deus é geral, nas ruas da capital, na baixada, no interior, a saudade é letal. Estamos firmes,